E aproveitava, estando a falar da competição da Fundação Inatel, para também valorizar e convidar a acompanhar as equipas do concelho, uma vez que no próximo fim de semana teremos a Associação Desportiva de Lagos da Beira a disputar a final da taça desta mesma Fundação Inatel, também em futebol de 11, que será no estádio do União de Gavinhos, em Figueira de Lourvão. E no sábado teremos aqui no concelho de Oliveira do Hospital, dia 4 de maio, pelas 17 horas, no pavilhão Serafim Marques, a final da taça de futsal, também da Fundação Inatel, onde teremos a Associação de Progressiva de Santo António do Alva contra a equipa de Alqueidão. E dar aqui também os parabéns pelo trabalho desenvolvido pela Associação Progressiva de Santo António do Alva, que foi o primeiro ano que entrou nesta competição. Dar os parabéns pela prestação que tem tido e também por ter apresentado esta candidatura a receber a final da taça, ter sido aceito, e portanto é mais um evento desportivo para o concelho de Oliveira do Hospital.